Radio Lima Charlie Bravo. Afirmativo, tem condições de decolagem da 1-0, ok? A saída permanece a mesma. Momo Cogbo Proti vai curvar a esquerda após decolagem no perfil da saída Momo. O Lima Charlie Bravo. Apenas pessoas a bordo, autonomia alternativa? Quatro horas de Natal, tá autorizado táxi a porte na Papá para cruzar o 1735. Autorizado Lima Charlie Bravo, cruzamento 9735, via Quebec, pode prosseguir Mike Lima, reporte na Lima para ingressar na parte principal, Lima Charlie Bravo. autorizado, ingresso parte principal, contornando os portões, pode prossegue Índia, até o ponto de espera, quando lá, reporte pronto para decolagem, ajustando 1015, Lima, Charlie Bravo. Próxima direita, quem vai virar a sua esquerda e a próxima direita. Estimativa, a esquerda agora, após a direita, o Lima Thiago Bravo. Para 2000 pés, ajuste 1015 direto do ano. 1015 para 2000, repita o nome da informação, por favor. Foi direto do ano. Direto do ano, muito obrigado. Obrigado, para 2000. Charlie Bravo autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-30 graus com 5 nós. Charlie Bravo decolado aos 28, controle agora. 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, Lima Charlie Bravo. Salvador, boa noite, papapá, Lima Charlie Bravo, decolou, sai, perfil da saída Malmo, cruzando 2500, só sua escuta. Papapá, Lima Charlie Bravo, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 270, saída Malmo, código prossiga. Afirmativo, Malmo, transição forte, Lima Charlie Bravo, salve Mateus, nível 270. 1896, a sua identificação. Essa parada de voo 050, voa direto aqui, TAP, sem redução em velocidade. A 3520, autorizado na ILF, reporte estabilizado. Na ILF, autorizado na 3520, reporte estabilizado. Salvador Lima, Tchale Bravo. Prossiga. Possibilidade de estar presente lá por ti? Aguarde a coordenação com o Recife, o Lima Tchale Bravo. Guardado. Lima, Charlie Bravo, autorizado direto para ti. Direto para ti, Charlie Bravo. Então, 3170, a sua identificação, autorizado a chegada da Mari, disparou nível de voo 050, redução para 2509, definido como número 4. 050 com 2509, na 3170. O voo 96 deixa até 2 mil pés. O ajuste no 015, vou tirar tudo lá. É, 2 mil pés, 1.0, 1.5, tá? Afirmativo, voo 98, 1.6. Localizador, já tem o propósito 3520, tá? Tá, 3520, completa aqui na torre 118, 1895. 1895. torre. Salvador, ação 3520 do ILS, visual já, bom dia. Tá, 3520, bom dia. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 5 nós, o QNH 10 no 5. Pouso autorizado na 10, ou ação 3520. Controle Salvador, boa noite, passarei do 9890, ciente da informação Delta. Passarei do 9810, passarei a identificação, controle de áudio, separa 4 do PES, ajuste no 05, retornada para sequenciamento, esquerda proa 060, limitado seu localizador. Aqui, controle de áudio, separa 4000, esquerda proa 060, limitado pelo lote, passarei do 9810. Cruzeiro no sol 40, vai livrar a sua direita, após tem táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 04. Cruzeiro à direita, táxi aprovado via Alfa Juliette, posição 04, 3520. Boa noite, tudo bem? Estabilizado, não é nessa possibilidade. Estabilizado, voo 1816.